Dores, meu motivo, ativa as atuações. Quais são suas intenções? Quais? Dois lados da moeda pra enxergar duas visões. Quais são suas intenções? Rimadores, mil motivos, artistas, atuações. Quais são suas intenções? Quais? Dois lados da moeda pra enxergar duas visões. Quais são suas intenções? Mantendo a fé, mesmo que tu disser que o destino é pior. Deu pra ver, desacelerei pra que você me entendesse melhor, entendesse meu foco. Bora, sinto-me só, não. Sinto-me pro música, sei que provocam algumas intenções, mas boas intenções. E as ruas cantando enquanto mais peles se enrugam. Compare a sensação com o instinto de lobo. Nem os mais sábios podem ver o quadro todo. Presta atenção na confusão, ostentação da conclusão. Meu mano, o conto do folclore fez sentido. Meu time, o novo partido, luz, câmera e ação. Algumas canções estão por lá, se viram pra cá, não sei dizer. Acredite no incentivo dessa aposta. Não estaríamos aqui se tivéssemos as respostas. Ambição e infidelidade traduzem a maldade. Me cegam na idade de preencher a satisfação dos conduzidos. Com poucos no convívio, eu sumi, viu, se me viu, mentiu, tio. São muitos os motivos de que serviu de alívio. Consigo pagar as contas, fazer minhas compras. O Vibel dos trouxa, tira irmão da coca, porra. Sem carta, não comprei meu rouca. As mina quer bulove, apresentar pra sogra. Vida? Não vim da favela, sou branco e nasci disposto. Entendeu? De agosto a agosto contra quem faz o som tosco. O oposto de quem opina e não rima. Esses pano que esconde a vacina. Vírus caseira que predomina. Visa me assina, edificando cada pilar. E a responsa na firma aumenta a família e sobe a autoestima. Quanta surpresa o destino destina. Escrevendo no fundo do quarto pra um dia ser ouvido na China. Rimadores, mil motivos, artistas, atuações. Quais são suas intenções? Quais? Dois lados da moeda pra enxergar duas visões. Quais são suas intenções? Quais? Rimadores, mil motivos, artistas, atuações. Quais são suas intenções? Quais? Dois lados da moeda pra enxergar duas visões. Quais são suas intenções? Rua suja, volume embaixo da blusa. Rosto acusa, intenção escusa. Não olha de frente pro olhar da medusa. Vai acabar sem medo, ritmo e acusa. Na psicose de Norman, ala Hitchcock. Um milhão de eletrochoques. Punk rock, zumbis à beira do overdose. Anseiam por outra dose. Terra de ninguém, minha intenção é ruim. Não vou virar refém, foda-se da onde eu vim. Chapa quente, pista louca, de repente o marca touca. Parece um fio desencapado, faz eu gastar meu latim. Essa porra é crime, primo, errou é game over. Pensada falso poder, morrendo ela no coldre. Intensa mata morrer, diz aí qual vai ser. A estela vista, baby, I don't see you later, crazy. Rimadores, meus motivos, artistas, atuações. Quais são suas intenções? Quais? Dois lados da moeda pra enxergar suas visões. Quais são suas intenções? Quais? Rimadores, mil motivos, artistas, atuações. Quais são suas intenções? Quais? Dois lados da moeda pra enxergar duas visões. Quais são suas intenções? Minhas intenções são as melhores possíveis. Buscar transpor barreiras intransponíveis. Sentimentos indizíveis são passados pro papel. Desinfecta, conecta, conecta do mel. Tudo parece pequeno, perto da importância de ver os mano unido com sorriso de criança. Eterna infância, em um universo em crise. Lá fora o bicho pega, aqui dentro take it easy. Lá fora a chuva cai, vai. Babilônia também tem, vem. Tudo aqui te atrai, trai. Por isso a insônia vem, vem. Purifico que te suga na calada da madruga. A música vira remédio, privilégio vira dúvida. Ai, quem dor desses pro sem perder a ternura. Eles querem criar doença pra depois vender a cura. Eu tenho as contas pra pagar, minha filha pra criar. Meu nome pra honrar, só depende de você. Então não vai desandar, meus irmãos, como é que tá? 2 anos longe de casa e não dá nem pra ver o mar. Por isso eu vou no Gomen Fla pra aproveitar minha liberdade. Fumaça pro ar é só por necessidade. Agora eu tô brindando enquanto eu faço show. Tudo de quem eu amo enquanto eu sigo cash flow, Joe. Que até parei pra pensar. Caminhar sem direção é não sair do lugar, não. Passa a garrafa pra cá que eu preciso de distração pra não surtar. E foco pra me equilibrar em meia zona. Preservar minha honra, morte pede carona. Aí é um, dois, lona. Disfarçado pra não explanar que ainda tem mais filha da puta pra cobrar. Tipo, tipo, tipo. Rimadores, meus motivos, artistas, atuações. Quais são suas intenções? Quais? Quais? Dois lados da moeda pra enxergar duas visões. Quais são suas intenções? Quais? Quais?